Fé não é silêncio, é fogo que não tem fim. Eu sou vencedor, mais que vencedor. Sempre vencedor. Eu sou.